Fusion. Menina, nem queira saber meus segredos. Não deixa eu provar dos seus beijos. Não fica provocando assim. Querida, não deixa eu tocar no seu corpo. Não se aproxima de novo, que eu não respondo por mim. Você tem o cheiro que eu gosto, que me arrepia. Eu gosto assim, em qualquer lugar. A gente é lugar, se for pra se amar. Essa sou eu e você, fantasiando prazer. Imagina a loucura que a gente vai fazer. Pensa na gente sem roupa, minha boca na sua boca. Pensa você implorando mais, querendo mais, pedindo mais. Vai ser gostoso, vai. Banda 007, Estúdio Dois Irmãos Fusion, tocando suas sofrências pra você dançar e se apaixonar. Você tem o cheiro que eu gosto, que me arrepia. Eu gosto assim, em qualquer lugar. A gente é lugar, se for pra se amar. Essa sou eu e você, fantasiando prazer. A gente vai fazer. Pensa na gente sem roupa, minha boca na sua boca. Pensa você implorando mais, querendo mais, pedindo mais. Vai ser gostoso, vai. Pensa só eu e você, fantasiando prazer. Imagina a loucura. A gente vai voltar. É massa. É 10. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Toca tudo do Pará. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Asas é massa. É 10. Estúdio Dois Irmãos. O Toca Tudo do Pará. O Toca Tudo do Pará. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando. Então, foi culpa do cupido que flechou no coração. Estúdio 2, irmão! Um dia você vai me ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém me amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber, que o amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Fusão. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver, nem te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue seu caminho. Vai, me deixa aqui sozinho. DJ Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fusion. Apaixonou e por muitas mãos

você também. Venha conhecer essa nova emoção. Banda Vitroa, sucesso! Coisas que você me fala toda vez que você liga, o meu coração dispara e tudo faz sentido. Porque quando eu te olho, você sempre se atrapalha por caminhos diferentes, procuramos a mesma estrada. Todo o meu tempo é seu e por enquanto eu não sei de quase nada. Busco sempre por você, nem quero mais dizer, nem lembrar do passado. Posso até enlouquecer, no fundo eu vou saber, foi pra te ter. Eu não consigo entender. Não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noites sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acorda e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. É fusão. Eu chorei. Irmãos, o Toca Tudo do Pará. O Toca Tudo do Pará. Banda 007. Nada se compara a ti. Eu não, eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, eu não sou nada, sou ninguém. Eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta o... Ser humano cheio de engano. Fusion. Que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de que não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração quando a gente está apaixonado. Só a gente tem razão. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Estúdio Dois Irmãos. Eu sei que não é fácil esquecer alguém a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de que não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração quando a gente está apaixonado. Oh, esse nosso caso de amor, eu acreditei, me dediquei a você, e foi tão avassalador como um furacão que devastou meu coração. Suas mãos, mas você só soube brincar com minha paixão. Brincou com meus sentimentos, mas você não sai do meu pensamento. Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fusion. É Fusion. Todo meu futuro estava entregue em suas mãos, mas você só soube brincar com minha paixão. Brincou com Estúdio Dois Irmãos Fusion. Toca tudo do Pará. Ele não te ama, eu sei. Brinca de esconde-esconde com sua emoção. Já te fez chorar também. Mas eu quero tomar as rédeas dos teus sentimentos. Se você realmente quer me conquistar, além de tudo pra me agradar, tem que me fazer esquecer ele. Pois saiba que esse homem é meu tudo e o coração apaixonado fica cego. Ele não te ama, mas eu amo ele. Ele não te quer, ele não te quer, mas eu quero ele. É Fusion. Que prazer imenso dividir essa canção com a rainha do Arrocha, minha amiga Mira Guerreira. o prazer todo meu, Chico Salles, a rocha Belém do Pará. Ele não te ama, eu sei. Brinca de esconde-esconde com sua emoção. É fusão. Já te fez chorar. Mas eu quero tomar as rédeas dos teus sentimentos. Se você realmente quer me conquistar, além de tudo pra me agradar, tem que me fazer esquecer ele. Pois saiba que esse homem é meu tudo. Estou achando você muito diferente, amor. Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus. Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar. O que aconteceu com nosso amor? Teu tempo anda curto, eu sei, meus beijos te faltou. E admito que não ando sendo seu Romeu. Me dá mais uma chance que eu juro te provar. Que o homem quando ama nunca deixa de amar. Diz na minha cara que já não me ama, que na nossa cama não te satisfaço mais. Hoje já tem outra em meu lugar. Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar. Você sempre me falava que estava cansado, amor. Essa desculpa não vai mais colar. Isso é Estúdio 2, irmãos! Aqui do Arrocha! Eu sei, meus beijos te faltou. E admito que não ando sendo seu Romeu. Me dá mais uma chance que eu juro te provar. Que o homem quando ama nunca deixa de amar. Fala, diz na minha cara que já não me ama. Que na nossa cama não te satisfaço mais. Hoje já tem. Estúdio 2, irmãos fugiam. Não quero jamais pensar em te perder. Porque amor gostoso só faço com você. E vem pro colo do seu homem. Vem sentir meu corpo bem colado no seu. Sem você eu não sou ninguém. Doce dos teus lábios me excita. Quero te amar e com você ficar. Sempre te amar como nunca amei. Sempre te amar como nunca amei. O gosto dos teus lábios me excita. Quero te amar e com você ficar. Sempre te amar. Sempre te amar como nunca amei. Estúdio 2 Irmãos, então não tem pra ninguém. Estúdio 2 Irmãos Fusion, Divina Show Live. Ele chegou, Valdo Lima, a sensação do Arrocha. DJ Júnior Final, ponto final. Não quero jamais pensar em te perder. Porque amor gostoso só faço com você. E vem pro colo do seu homem. Vem sentir meu corpo bem colado no seu. Sem você. O doce dos teus lábios me excita. Quero te amar. Estúdio 2 Irmãos Fusion. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Me olha diferente, me abraça e não sinto o seu calor. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer. Assim morre outra vez meu coração, nessa estrada onde eu caminho só. E o céu que se abriu pra gente se amar ficou cinza e de repente se escondeu de nós. Onde a gente se perdeu, queria tanto achar e me lembrar. Eu só queria te amar. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Me abraça e não sinto o seu calor. Estúdio Dois Irmãos, então não tem pra ninguém. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Estúdio Dois Irmãos Fugião. Toca tudo do Pará. Faz tempo que a gente vive junto, mas tá separado. Eu e você dormindo, cada um pro lado. Faz tempo que a gente já nem faz amor. Faz tempo que você não me olha mais daquele jeito. Em tudo que eu faço você vê defeito. Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor. É melhor parar e conversar. Não vamos insistir mais nesse amor. Pra que ficar fingindo se não dá? Eu e você faz tempo que acabou. Não pare chorar e se arrepender. Foi tudo sincero enquanto durou. O que era verdade virou falsidade. Perdeu o sentido e aí acabou. Foi tudo sincero enquanto durou. O que era verdade virou falsidade. Perdeu o sentido e aí acabou. Paulo Lima, é pra valer. Estúdio Dois Irmãos. A cada sequência uma nova emoção. Faz tempo que a gente vive junto, mas tá separado. Eu e você dormindo, cada um pro lado. Faz tempo que a gente já nem faz amor. Faz tempo que você não me olha mais daquele jeito. Em tudo que eu faço você vê defeito. Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor. É melhor parar e conversar. Não vamos insistir mais nesse amor. Pra que ficar fingindo se não... Dois Irmãos Fusion, Guilherme Show Live. Wagner Ribeiro, a voz romântica do Pará. Dois. Estúdio Dois Irmãos. Eu me apaixonei por alguém que ainda não vi, mas posso sentir um sentimento especial. Nada igual. Tudo que eu quero é ter você. de amor. Eu te quero, vem me ver. Sozinho eu estou, deitado no meu quarto, na solidão. No WhatsApp te procuro, só pra admirar a sua foto tão bonita. E fico a sonhar, se um dia vou te ver e matar meu desejo. E eu vou te pedir que namorar comigo. Fusão, é fusão. Dali DJ Cleito, Aine de Maurício. Wagner Ribeiro, a voz romântica do Pará. Eu conto as horas pra te ouvir, me chama de amor. Quero, vem me ver, sozinho eu estou, deitado no meu quarto, na solidão. No WhatsApp te procuro, só pra admirar a sua foto tão bonita. E fico a sonhar, se um dia vou te ver e matar meu desejo. DJ Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fusion. É Fusion. Estou aqui há poucas horas, acabo de chegar e já estou mal. Quero me mandar. Não adianta vir de cor de rosas, agora ver o céu e o mar, o céu e o mar, onde é que eu vou morar? Sem a luz do dia, a luz do luar, sem o verde não dá pra ficar. Não dá, não dá, onde é que eu vou morar? E a cidade cega o nosso olhar, acostumada a ver o céu e o mar. Onde é que eu vou morar? Sem a luz do dia, a luz do luar, sem o verde não dá pra ficar. Não dá, não dá, onde é que eu vou morar? Acabo de chegar e já estou mal. Quero me mandar. Não adianta vir de cor de rosa, agora anda tudo escuro, tudo tão normal. A cidade Estúdio 2 Irmãos. Estúdio 2 Irmãos. Seu olhar me mostra que está sofrendo, maquiagem nos olhos te escondendo. Você chora às escondidas porque não quer ir embora. Eu sinto, me parece que virou a madrugada. Sua voz no telefone está cansada. Tá tentando me mostrar que é mais forte do que os seus instintos.

os melhores CDs do Pará. Dois irmãos, é uma atrás da outra. Dois! Gosto quando você se enrosca em mim, diz que gosta também de ficar comigo. Gosto quando você me abraça, me aperta, me arrocha, diz que sou bem mais que amigo. Gosto desse teu jeito sacana, quando fala que me ama e vai beijando a minha boca. Gosto desse olhar sensual, da doideira sem igual, quando arranca minha roupa e joga na parede e mata minha sede. Fazer em pé na rede, loucuras do prazer. Me joga na parede e mata minha sede. Fazer em pé na rede, loucuras do prazer. Mauro, do Estúdio Dois Irmãos. DJ Mauro, do Estúdio Dois Irmãos. Gosto quando você se enrosca em mim, diz que gosta também de ficar comigo. Gosto quando você me abraça, me aperta, me acocha, diz que sou bem mais que amigo. Gosto desse teu jeito sacana, quando fala que me ama e vai beijando a minha boca. Gosto desse olhar sensual, da doideira sem igual, quando arranca minha roupa, me joga na parede e mata minha sede. Bater em pé na rede, loucuras do prazer. Me joga na parede e mata minha sede. Fazer em pé na rede é só para quem sabe. Fazer em pé na rede é só para quem sabe. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Nunca esqueça de quem ajudou você. Não vire as costas porque vai se arrepender. Sem chegar a nenhum lugar, seja humilde, tu pare pra pensar. Na hora da tristeza, quem enxugou suas lágrimas, se abraçou, te deu conselho, te alertava. E você chorava. O tempo passou, céu mudou de cor. Finge que não me conhece, não me valorizou. O tempo passou, céu mudou de cor. Finge que não me conhece. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Toca Tudo do Pará. Banda 007. Toca Tudo. tudo do Pará. O Toca Tudo do Pará. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O Sofrência. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. É Fusion. Banda 007. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um. Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me prometeu ser um grande momento. Estúdio Dois Irmãos Fusion, tocando só as sofrências pra você dançar e se apaixonar. Trio das Aparelhagens. Fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me prometeu ser um grande momento. Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Eu menti pra mim, me prometendo ser. Fusion você também. Manda, açaí, pimenta. Ai, tá vendo, hein? Não era bem assim que tava combinado. Não é bem assim, não.

Maurício e DJ Cleiton, os comandantes do Fusion. Qualquer distância entre nós vira um abismo sem fim. Quando estranhei sua voz, eu te procurei em mim. Ninguém vai resolver problemas de nós dois. Se tá tão difícil agora, se um minuto a mais demora, nem olhando assim mais perto consigo ver porque tá tudo tão incerto. Será que foi alguma coisa que eu falei ou algo que fiz que te culpou de mim? Sempre que eu encontro uma saída, você muda de sonhos e mexe na minha vida. O meu amor conhece cada gesto seu, palavras que o seu olhar só diz pro meu. Se pra você a guerra está perdida, olha que é um dos meus sonhos pra ficar na tua vida. Se tá tão difícil agora, DJ Fabrício, incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Consigo ver porque